coisa feia, criou cantando samba. Coisa feia, era coisa feia, era coisa feia, quem diria, criou cantando samba. Era coisa feia. Muito bem, ouvimos então aí, Itamar Assunção vai cuidar da tua vida, bicho. E é o seguinte, o Itamar tá contando uma história aqui misteriosa, o dia da morte. Aliás, uma figura maravilhosa que teve dois movimentos da lira paulistana, que era Itamar Assunção, Tetê Espíndola, Arrigo Barnabé e tal, que fizeram nos anos 80, um trabalho maravilhoso, principalmente da Funarte, que quando começou a Funarte. E aí a gente tava fazendo a reforma, foi a última vez que conversei com Itamar, falei que ele ia inaugurar, inclusive, o Teatro Cecília Meirelles. Ele inaugurou de uma forma mística, né? Foi uma coisa maravilhosa. A presença dele, inclusive, no dia da morte lá, né? Foi um negócio meio... Mas aí, Tamara, um grande beijo, irmão, né? Bom, eu queria... Isso, você quer ir embora. Falando sobre essa música, eu vou agora cuidar da minha vida. Da sua vida. E cuidar da sua vida, você falou assim, eu vou comer lá no RU. O que, que é vou comer? Vou comer no restaurante universitário. É bom a comida do restaurante universitário? Olha, pelo preço, R$1,80, eu não reclamo. É? E o que que tem, por exemplo, na comida do restaurante? Fala o cardápio aí. Hoje eu não sei, mas é assim, a vontade é o arroz, feijão, uma saladinha ali, um matinho. Ah. E aí é uma carne, também tem uma opção vegetariana. Que legal. E o suco, que é como se fosse uma gelatina derretida, mas... É mesmo? Por quê? Uma gelatina... É muito doce. É? Não, mas é bom, não posso reclamar. Tá, qualquer dia a gente espera que vocês convidem a gente a comer lá. Vamos no... Vamos, é só que eu sou meio você chato. Você comeu, Marco? Lógico. O Dantas também nunca comeu lá. Não, acho que não, viu? Não. Que então, que convidar pensa, eu dela. Olha, realmente é uma comida... Com esse ânimo, já vi que é uma comida mais ou menos. Eu confesso que se fosse uma comida de todos os dias, todos os dias, todos os dias, seria algo meio complicado. Mas também, para poder comer... Semana passada eu invadi a casa dele e almocei lá. Que, aliás, como chama aquela figura que cozinhou pra gente lá? A Cleide. Eita, a Cleide é mãezona. Aquilo, bom, então, querida, beijo muito pra você. Obrigada pela como chama o seu programa? Frequência Aberta, todos os das dias. Das 14 às 16 horas. Sim, tudo sobre arte, tecnologia. Aliás, é muito legal. Aliás, assim, muita coisa que eu fico ouvindo pra tentar entender um pouco esse mundo da tecnologia. Que, aliás, o sujeito Linux tá aí, né? Tá o aqui sujeito no... Linux, sim. Sempre fazemos uma bandeira. Ele tá aqui no Brasil agora, né? Ele tá hoje aqui. Cara, o cara tá aqui no Brasil hoje e amanhã. Ontem, esteve ontem e amanhã. Ontem, hoje e amanhã ele está aqui no encontro em São Paulo. É uma notícia de Frequência Aberta de amanhã. Muito legal. É, muito joia. Obrigado, então. Tá bom, querida. Muito obrigada. Soraya, gente, Helena. Boa noite. Um beijo, vocês. Querida. Bom jantar. Bom, e aí, Dantas, voltando ao Fernando Pessoa, você falou que a figura da tua referência é o Álvaro de Campos, né? É, o Eterol. E o mais, é. Mais. Eu gosto um pouco do tudo, e, inclusive desses caras que escrevem. O que mais, por exemplo, a gente brinca aqui na entrada, a hora que volta para Catuzum, fala assim, não conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco. E eu, como que é o resto disso? Tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Muito bem, e chama Lisboa Revisitada, né? Não, esse não. Esse é poema em linha poema reta. Poema em linha reta, desculpa, Lisboa Revisitada é outro. Qual que era? Não gosto de nada, como que é? É, nada me prende a nada. Quero 50 coisas ao mesmo tempo. Também Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, esse é o como Lisboa chama Revisitada. Esse aliás, Lisboa Revisitada. Aliás, Lisboa. O título do poema ele pôs em inglês, né? Lisboa Revisitada. Tabacaria, onde ele fica olhando, assim, pela janela, ele fica olhando. Isso, a tabacaria. É muito bonito também, tabacaria. Você conhece o Álvaro de Campos, Marco? Cara, muito pouco. Muito pouco, precisa conhecer, né? Você falou aí, né, a questão de ter sido funcionário público. Ele não foi propriamente funcionário público, não. Ele não tinha curso superior. Ele tinha um curso, vamos dizer assim, de nível médio, né, de... a parte de contabilidade, parte contábil, né? E sabia várias línguas, né? Então ele trabalhou como correspondente comercial em línguas estrangeiras, em vários armazéns e empresas comerciais. Nascido na África, né? Ele nasceu em Lisboa mesmo, viveu na África. Ele viveu na África, tempo, na infância porque, dele. É, porque o padrasto dele foi cônsul lá em Durban, onde houve jogos da Copa agora, né? Pouco tempo. Foi cônsul em Durban e então ele, parte da infância e da adolescência, ele passou lá em Durban. Por isso é que ele é um poeta, vamos dizer assim, bilíngue, né? Porque ele tem poemas tanto em português como em inglês, né? Em inglês talvez ele escrevesse melhor do que o português. Ele escrevia igual, né? Era bilíngue. E me diz uma coisa, você, o material dele, com quantos anos de idade você começou a tomar contato com o Fernando Pessoa? Não, mais ou menos, quando eu fiz o segundo grau, o colegial na época, e depois, na hora que eu entrei no curso de letras, né? E aí se aprofundou. É, eu sempre gostei muito de conheço outros poetas, né? Mas esse daí me atraiu mais especificamente. Muito bem. E a sua querida Ana gostava também de Fernando Pessoa? Você a Lúcia. A Lúcia. Ana Lúcia, não é Ana Lúcia? Não, é Maria Lúcia. Maria Lúcia, por isso. Maria Lúcia. É, gosta, ela gosta, sim. Gosta. E foi um jeito geral de você se aproximar da Maria Lúcia, sim, também. Que também é de Araçatuba, não? Não, ela é daqui, por é isso daqui que a gente acabou Carlos vindo pra cá. Tá legal. É. E bom, a gente já tá na linha. Ele deve ter ouvido um pedaço da nossa prosa aqui, né? A gente está na linha com o Felipe Nunes, né? Que é da AGCIP, Associação de Gestores. Não, peraí, AGCIP, Associação de Gestores de Cultura do Interior Paulista. E você sabe onde que esse rapaz estava? Ele estava em Barretos, na festa do peão do boiadeiro. E aí, meu companheiro, foi legal? Boa noite, pessoal do Paracatuzu. Tudo bem? Tudo bem. Você ouviu a minha prosa inicial ou não? Eu peguei só esse finalzinho do dedo de prosa de vocês aí. É, e aí você ouviu como é que eu te apresentei? Sim, eu ouvi com certeza. Estivemos lá em Barretos. E muita gente, né? Muitos gestores culturais, muita gente que ouve falar de Barretos, né? Fala, mas o que é um gestor cultural que de repente trabalha uma cultura enraizada vai querer fazer na festa do peão, né? Exatamente. A pergunta que muita gente se faz. Por isso que eu estou te colocando aqui no ar. Certo. Então, é uma questão simples, né? Essa ideia de festa do peão, de rodeio no Brasil, surge em Barretos por uma questão econômica até, quando se abre um frigorífico lá, em escala industrial, o primeiro do Brasil, frigorífico Anglo, né? Em 1913. E isso atrai todas as boiadas do Brasil e até mesmo da América do Sul para esse frigorífico, para essa venda, para estimular o comércio, né, no caso da pecuária. Aí essa vinda dos peões para cá vai criando essa cultura, vai formando uma cultura única que Barretos assistiu, os fundadores dos Independentes, que é a associação que fez a festa, que faz a festa, eles assistiram na sua juventude essa vinda do peão, o final desse movimento, que durou pouco. É praticamente a primeira metade do século passado. A gente pensa que o tropeirismo acaba no final do século XIX e no começo do século XX entra o movimento do peão de boiadeiro, que tem suas semelhanças e suas diferenças com o tropeirismo e com outros movimentos. Então, pode falar. Ah, tá. Então, nesse sentido, essa cultura do peão de boiadeiro, as comitivas vinham, então existe a comida, como ela era feita, ela foi agregando valores étnicos, fazeres e saberes de outros povos para formar a comida do peão. Então tem muito de indígena, porque o indígena foi um povo nômade também, tinha essa errância que o peão acabou tendo que ter aí pela questão econômica. Essa junção de culturas na vestimenta tem influência do sul, né? Para quem não sabe, o peão de boiadeiro de São Paulo, o que a gente chama de peão tradição, né? Aquele que se formou aqui em São Paulo com essa mistura de raças, ele usava, por exemplo, a calça que ele usava era a calça gaúcha, era o bombacha. Porque ninguém imagina um peão de boiadeiro que marchava meses, né, montado numa mula, num cavalo, ele vai usar aquela calça colada que se usa hoje no rodeio, né? Aquela que deve apertar tudo, imagina, né? Não tem coragem de usar, não. Mas tudo bem, se o cara tiver uma boa quantidade de hipoglosa, tranquilo. Aí eu até concordo, viu? Mas ainda assim vai ficar uma coisa meio volumosa ali, né? Essa mistura de raça, se formou esse peão, quando os independentes, os primeiros independentes, os 20 homens que formaram a associação tal. Na verdade, eles queriam, eles falam muito de, ah, a gente quer homenagear o peão. Eles queriam, porque a chegada do peão na cidade, até os anos 50, 60, era um feito. Os peões chegavam, era um acontecimento, na verdade. Os peões chegavam, a cidade parava, eles atravessavam a cidade até chegar aos chamados pontos de pouso, que é onde eles iam descansar, deixar os seus, a sua boiada lá para engordar, porque eles estavam muito magros, então eles tinham que esperar a boiada engordar no pasto. Nesse compasso de espera, eles recebiam uma parte da grana do frigorífico. Essa parte eles torravam, geralmente, nos cabarés. Logo, Barretos teve cabarés com dançarinas argentinas, francesas, até a metade do século passado, que era uma coisa tinha, um pouco... Não tem mais? Não, os cabarés não existem mais. Aliás, a gente tem uma vontade no cabaré para conhecer, não se conhece pois mais é, pois cabaré. É. Mas inclusive, continua, filho. Oi? Pode continuar, desculpa, eu vou... Tá. Tinha os cabarés dos mais... com mais grana, até do pessoal da cidade, que era o cabaré Avenida, e tinha o cabaré dos peões que recebiam menos, que era o Bico da Faca, né? Tinha também o Bico do Pavão, que hoje dá nome a um rancho famoso. E aí, essa mistura, então eles chegavam, todas as comitivas chegavam, cada uma tinha seu cozinheiro, que fazia a sua queima do alho, né? Eles derrubaram um tronco de mangueira, uma mangueira velha, já estava morta, eles derrubaram na época, e eles sentavam no tronco da mangueira para conversar, contar histórias, um contava vantagem sobre o outro, que hoje a gente, lá existe ainda hoje esse espaço, que é o pau do fuxico, né? Que as pessoas sentam para trocar prosa, para tocar viola, né? Enfim, é uma sequência de fazendas culturais que aconteciam nesse momento do encontro das tropas, do encontro dos peões, das boiadas, que definiu, delimitou esse peão. Tá. Os independentes vêm dessa festa toda, também querendo tirar um pouco aquela visão de que eram 20 jovens já financeiramente estáveis, que só faziam seresta e balada. Então eles queriam também, vamos dizer assim, tirar um pouco da reta, ó, a gente só faz festa lá para gastar o dinheiro, né? Tá. Então vamos fazer uma festa, doaram, foram dois dias de festa pela vez, em 55, 56, doaram para um asilo e tal, e essa festa foi crescendo, como a gente conhece hoje. Mas o que formou essa festa, principalmente essa questão da queima do alho, do fuxico, do pau de sebo, da declamação, né? Caiu o Felipe, mas a gente vai tentar localizar o Felipe de novo, até pra gente dar a prosa, saber como é que é essa disputa, porque hoje tá muito dividido, né? Tem o pessoal que adora, no teu caso, por exemplo, Dantas, como é que é isso? Como é que você encara o rodeio? Rodeio. É legal, na Espanha a gente tá vendo lá que tá tendo algumas cidades onde também estão acabando com esses rodeios, como é que você encara isso? Olha, eu particularmente sou contrário ao rodeio, à tourada, farra do boi, tudo quanto é conduta que implique maltrato aos animais. Eu acho que no mundo moderno, no mundo atual, isso daí é um barbarismo, viu? Na verdade, a tourada lá, a corrida de touros, como eles chamam na Espanha, né? É um barbarismo. Eu acho, na minha opinião. E isso no tempo que você foi promotor, chegou a ter alguma pauta nessa discussão? Sim, exatamente, porque o Ministério Público, entre outras coisas, na área civil, ele cuida dessa parte aí do meio ambiente em geral, né? Hoje, o homem deve considerar o animal um irmão perante a natureza, né? O Felipe está na linha já de volta, né? É minha opinião. Não tá? Ah, desculpa. Eu achei que estava na linha. Mas e aí? Então, quer dizer, para você, então, nessa pauta eu não acho tem... Que, não eu entra... acho que não, não. O animal deve... A relação do homem com o animal deve ser, na agricultura, por exemplo, uma relação de trabalho, de carinho e tudo. Eu acho que... O animal faz parte da natureza, assim como nós, né? Todos somos sujeitos até ao mesmo destino, até. Tanto o animal como o homem, que é um animal irracional, que é um animal racional, né? Tá. O Felipe já está de volta, né, Felipe? Tá. A gente estava perguntando aqui nessa queda, o que aconteceu? Você caiu dentro de um quê? De um poço, é isso? Então, acho que eu tava passando aqui, né, com a minha mula aqui montada e passando no riacho aqui, cortou o sinal. Tá, então, e aí... Mas, Eu tava perguntei aqui pro Dantas, que é um promotor público aposentado aqui de São Carlos, tem uma longa história na cidade, é poeta, estuda Fernando Pessoa e tal. Perguntando para ele, inclusive, que ele. Hoje há uma disputa muito grande, né? Entre os que são a favor e os que são contra, né? Do caso do peão do boiadeiro, do caso dos toureiros, etc. e tal. Ele tá colocando a posição dele aqui que ele é totalmente contra. Ele acha um barbarismo isso, né? Essa questão, inclusive, dos toureiros lá na Espanha. Do rodeio e do rodeio também. Como é que é isso? Vocês que trabalham, que atuam, eu que acompanho vocês, inclusive, né? E vejo o quanto vocês são cobrados, você, Sete, todo o pessoal da GCIP e tal, em relação a esse posicionamento, né? Como é que vocês encaram essa situação? Sempre quando você vai falar em rodeio, né? Aliás, em festa do peão, então logo se liga ao rodeio. A gente não tem um trabalho muito focado no rodeio, e sim nas manifestações culturais. Em torno do rodeio. Em paralelo com o rodeio. O rodeio hoje, o rodeio feito em Barretos hoje, ele tem lá, existe um centro lá dentro, que é o Centro de Estudos de Comportamento Animal, que é referendado por institutos americanos também. Existe uma gama de pesquisas para que o rodeio se torne um esporte e que está tendo um maltrato animal. Então foram tiradas algumas modalidades, houve colocações científicas, estudos científicos, depois reconhecidos pela justiça, inclusive ligados ao UNESCO de Jabuticabal, a Universidade Brasileira, né? Tem também, acho que em Minnesota, não lembro as universidades de cabeça dos Estados Unidos. Para quê? Para que você não tenha evite um maltrato ao animal. Inclusive o professor Tenório é que toma conta aqui no Brasil desse estudo de comportamento animal. Então tiraram algumas provas, como provas de laço duplo, umas provas que realmente a fricção da corda machucava o animal. Eles provaram que aquela corda, pelo menos provaram assim, cientificamente foi aceito pelo direito também, né? Juridicamente foi aceito também. Inclusive virou lei federal, lei de Jair Meneghel, colocando aquela forma de fazer rodeio que os independentes fazem como esporte regulamentado, e a profissão de peão como profissão, né? Também. Então, por exemplo, aquela corda que se amarra, que faz o touro pular, comprovadamente pelos dados científicos e também jurídicos, de que não causa dor ao animal. Né? E sim cócegas, que é o SEBEM, a famosa SEBEM, que é até uma questão de grande discussão. Ah, mas isso machuca ou não machuca? Então eles têm lá as provas científicas, é um estudo até longo, um estudo interessante de se acompanhar, embora a gente não se foque nele. Né? A gente quer buscar lá dentro, o que a gente pensa, né, Elvio? Poxa, começa na festa do peão com os peões que vinham, que é o outro peão, a gente mesmo criou a conceituação diferente do peão tradição, que é o que a gente estuda, que é o que usava aquele cinturão, que chamava guaiaca, para guardar seus réis, né? Que usava bombacha, que levava suas traias para cozinhar na estrada, e que na montaria em si, na verdade, eles montavam as mulas bravas, né? Comitiva tinha uma mula brava, o cara desafiava da outra comitiva, olha, quero ver você montar nela e domá-la, né? A doma dos animais, que é algo desde que existe o cavalo, existe o homem querendo domar o cavalo, né? Muito bem. Então, a gente foca mais nessa questão cultural. A gente passa por toda essa questão, essa discussão sobre o rodeio. Realmente, são poucos os formatos, vamos dizer, se existe outro formato que não maltrata animal. Se tem outras práticas populares, aquelas vaquejadas, todo aquele negócio que realmente não é possível. É uma questão cultural, mas uma cultura que realmente maltrata demais o animal. Muito bem. No rodeio, no rodeio de modelo de Barretos, eles defendem todo o tratamento, seja do animal, a questão de exame de sangue, exame de hormônios, de peso, tudo isso tem que estar em dia, senão ele é devolvido, o animal não pode ficar lá. O acondicionamento dele é o melhor possível, alimentação, etc. E dentro da questão do rodeio, de não causar dor, não causar lesões ao animal. Tá, tudo que é colocado. Tá, e esse trabalho que vocês fizeram agora, vocês estão aí no Barretos, não? Vocês estão aonde agora? Não, nós estamos nos preparando para ir para o Encontro Nacional de Diversidade Cultural, lá no Rio de Janeiro. A gente vai embarcar na sexta-feira e vamos levar as comitivas para queimar o alho lá. Queimar o alho lá onde? No Rio de Janeiro. Que legal, velho. Que história é essa? Vai ter um Encontro Nacional de Diversidade Cultural. E a gente vai levar, são três comitivas daqui do estado de São Paulo e uma do estado do Rio de Janeiro mesmo, inclusive a do estado do Rio, chama-se Cavaleiros da Cultura. É a comitiva comandada pelo Carlos Oscar Niemeyer Magalhães, neto do Oscar Niemeyer. Que, por sinal, foi quem projetou todo o Parque do Peão, de forma gratuita, e o Parque do Peão fez 25 anos esse ano, fez bodas de prata. Tá, e vocês nesse momento, então, vocês estão em Barreto, saindo para o Rio de Janeiro? Não, nós estamos voltando para Monte Alto, estamos organizando por aqui as coisas. Muito bem. É, Felipe, é o seguinte, sei que é uma pergunta difícil, final da tarde, fazer uma pergunta difícil para você, mas eu quero que você seja extremamente sincero, pode ser? Sim. Você me ama, cara? Eu te amo, Elvio. Você é meu amor, meu querido. Mas é o seguinte, estou brincando. Hoje eu estava conversando com você ali pelo pessoal. Você perguntou para mim o seguinte, você mandou um torpedo me perguntando, Elvio, pelo amor de Deus, qual é a pauta que nós vamos conversar? Eu respondi para você o seguinte, a pauta é o uso do cinto de segurança no banco de réus. Que você acha disso? O que você acha disso? Olha, o uso de cinto de segurança no banco dos réus, eu acho que é algo é importante, dependendo principalmente de julgamento, se for político, no Brasil nem tanto, né? É. Mas tem alguns lugares aí que o nego joga máquina de escrever, tênis um no outro, né? Tem alguns julgamentos aí que acho que é interessante. No Brasil nem tanto, viu? Eu só queria colocar, voltando ao assunto, né? É. Que tinha que ter o momento Elvio, né? É. Não podia faltar. É, bom, o pessoal que ouve Paracatuzum já está acostumado, né? Com certeza. E, não, só queria colocar que a gente lá em Barreto também, tem bastante trabalho durante o dia, né? A gente tem um palco lá, né? Nossa principal atividade é um palco lá dentro, que a gente trouxe mais de 2 mil artistas, das mais variadas vertentes culturais, de orquestra sinfônica, hip-hop, né? Para um espaço que tem a cultura hegemônica, né? Dessas duplas de chamado sertanejo universitário, e também em alguns lugares o que chamam de funk, que não tem nada a ver com funk, né? Que é o tal do funk carioca, mas que não guarda nenhuma lembrança com o funk original americano. E a gente entra nessa cultura hegemônica e leva artistas, seja amadores, seja profissionais, para o espaço, para o palco, uma bela produção. Tivemos orquestra de viola, orquestra sinfônica. Isso já acabou, então? Oi? Acabou no domingo isso, né? Acabou no domingo, foram os 11 dias de festa. E vocês documentaram isso, não? Vocês registraram, vai jogar isso no YouTube, isso aí, quem quiser entrar em contato com isso, nós fomos com a produtora, que trabalhou com a gente a primeira vez, uma produtora da cidade de Guaíra, eles estão agora avaliando que foram muitos vídeos, muitas atuações, nós vamos separar alguns vídeos de 3 minutos para soltar nas mídias e depois preparar um álbum para cada, um CD, um DVD para cada um dos artistas. Então, assim, tocou de tudo, danças muito legais, porque teve atrações de rua, né, no parque também. O pessoal de Olímpia trouxe danças folclóricas fantásticas, que foram pra rua. A dona Cidinha? O Mané dela... Oi? A dona Cidinha tava lá? Dona Cidinha Manzoli sempre com a gente, bonitona, né? Só 50 anos de estudo de para folclore, né? É uma figura maravilhosa. Realmente, toca um acordeon como ninguém, né? Sim. E tem uma chácara maravilhosa. Mas isso, continua, já virou festa aqui, vai lá. Vai lá. Se ligar pra ela, ela faz um... Rapaz, a gente tentou aqui já, 2 vezes, o Marco já tentou e não sei por que ela não quis falar de Olímpia, né? Acho que ela não tava reconhecendo, sei lá. É verdade. 2 vezes, gente. Mas, queridão, é o seguinte, sei que você tá na estrada, quando é que você vem aqui pessoalmente, porque o Felipe, aí os ouvintes vão poder te ver como uma das figuras mais bonitas do interior de São Paulo, né? Inclusive, não é sério, acho que eu tô brincando, mas o pessoal aqui tá me olhando estranho e tal, mas Felipe é um galã. Né? Tem o galã. Aliás, vocês vão acabar descobrindo até que vocês conhecem, porque o Marco aqui também já estudou em Bauru, enfim. De repente pode até ter rolado alguma coisa, mas tudo bem. É o seguinte, meu querido. Quando você vem pessoalmente. Eu chego no bastidor, né? Tá. E quando é que vocês vêm aqui, pessoalmente? Ah, eu queria muito ir desde a época que a gente já trabalhou junto com o jornalismo cultural, né? Há pouco tempo atrás que você me fez um belo convite. Foi muito prazeroso, por sinal. E eu quero muito ir. Você sabe como tá. Não só corrida cultural como eleitoral, porque a gente entende que a cultura tem que influir na política, a gente tem que lutar por aqueles que fazem por nós também, porque são ambos os casos são intenções justas. Mas você não pode fazer campanha aqui, porque senão o pessoal não, vai saber não, em quem não, que nós vamos votar. Não, sem nome, sem RG, sem endereço, sem nada. Só assim, né? Porque realmente a gente está buscando esse trabalho agora, vamos para o Rio agora, fim de semana, voltamos na terça, vamos intensificar a campanha para alguns candidatos nossos aí. E eu espero que depois da campanha a gente vá conversar junto, até mesmo para falar de uma das coisas que foi debatida lá, uma das coisas mais importantes. A gente recebeu 3 representantes do Ministério da Cultura lá em Barretos, numa queima do alho, e para discutir o consórcio culturando, consórcio intermunicipal aí que reúne 20 cidades, nós articulamos, ele já está funcionando perfeitamente, e se tudo der certo, se as cidades estiverem em dia, cada uma das 20 estiver em dia com o cadastro nacional aí, cadastro único, né? O portal de cadastro estiver redondinho em todas as cidades, nós vamos assinar o convênio para 9,17 milhões de reais em ações do programa Mais Cultura. Muito Na verdade, bem. já assinou 2 milhões, que é o agente de leitura, modernização da biblioteca, 2 milhões já estão assinados, e depois do período eleitoral, mais 7 milhões, quase 7 milhões e 200. Muito bem. Para 20, 40 pontos de cultura no estado de São Paulo. Então vocês já se comprometeram que no ar, porque já falaram para mim que vinha, que não sei o que, já fiz café, o caramba quatro, não aparece. Mas é o seguinte, filho, tem uma bolinha branca chamada Lexotan, outra chamada, toma um pouco, porque aí você continua acelerado, então dá uma aliviada, rapaz. Agora que você vai pro Rio, enfia essa cabeça na praia, no mar lá, na praia não, porque vai machucar, né? E aí depois você volta com muito mais tranquilidade, tá bom, querido? Não, com certeza, eu agradeço. Paracatu Zoom, o senhor é um dos editores responsáveis, que até hoje não participou ativamente, já estou cobrando isso no ar, mas eu quero muito a tua presença no Paracatu Zoom, tá bom, querido? Olha, Elvio, eu vou participar, garanto, porque agora parece que a gente vai conseguir não ir à falência trabalhando com cultura. Muito parece bem. Que o ano de 2011 nos garante que a gente não vai passar fome fazendo isso. Então eu não vou ter que pegar 10, 20 coisas para fazer, e aí eu quero participar. A rádio aí é fantástica, a rádio universitária é um negócio, eu tive uma experiência com a Rádio Nesp em Bauru, é um negócio fantástico, de grande audiência, um grande diferencial, e o Paracatu Zoom nem se fale, tendo um louco como você na frente desse mastro aí. Obrigado tá pelo bom? Louco, tá bom? Um beijo na tua filhota, na companheira, na mãe, enfim, todo mundo, cachorro, tá bom? E boa viagem pra vocês. Tá certo, tá bom, querido. Beto, sou o Marco, e um beijão pra obrigado. Você, beijão, lindão, até mais, boa viagem. Até mais, obrigado. Filipão acabou de falar, esse sujeito deu pra sentir que ele é ligado no 410, né? Ele tá na linha ainda não, Marcos? Já saiu, né? Já saiu. Senão eu ia pedir pra ele escolher uma música, né? Tá faltando a sua música, Dato. Então a gente vai ouvir agora, né? Aí a gente dá um respiro e faz a última parte, então, do programa, que tá ficando muito legal. Tô gostando dessa história dos intervalos musicais, né? Então a gente volta nos últimos 15 minutos do terceiro tempo, né? Um jogo aqui que tem três tempos. A gente vai descer pro vestiário, tomar uma aguinha, tá? E aí, a hora que a gente voltar, Dantas vai fazer um fechamento falando um pouco do quais são os projetos, né, pra frente, enfim, o que você tá fazendo. Aliás, tá na hora de fazer um livro, se é que já não fez, né? Então, tudo isso nós vamos falar no último tempo, tá bom? E agora a gente vai ouvir, eu sugeri quem? Bom, você sugeriu Novos Baianos, o Mistério do Planeta. Eu faço uma outra sugestão e a gente pesa aqui nós três. Então, como tá falando de peão, né? Tá. De viola, eu sugiro Tunique Tinoco. Sertão da Laranjinha. Pode ser, pode ser. Você já combinou, enquanto eu estava entrevistando o Felipe, você é moda de viola? Trocando ali. É moda de viola? Então vamos lá. Foi moda de viola, então, é bom. Pro Tonico Tinoco, que aliás meu pai amava esses dois. Cachorrada e arma que podia lhe valer. E o sertão do Laranjinha lá foi ele conhecer. Chorar e a tremer. Ai, mamãe, vamos embora, se nós não quiser morrer. Que papai ou meus irmãos, ai, mamãe, nem posso crer. Tão na batalha de bugre, é impossível de vencer. Correu e pegou uma arma pra sua gente defender. Ela pegou a espingarda, manobrando sem saber. Mas parece que o destino veio pra lhe proteger. Cada tiro que ela dava fazia um bugre gemer. foi conhecer. No arto de uma peroba fazia os outros ferver. Ela puxou o gatilho, a fumaça nem deixou ver. Ele já se despencou, aí desceu mesmo sem querer. O sinar que fez na terra não vai desaparecer. Correr. Francisco Neve ferido tava atrás do pé de pé. Ele junto com os tequinhos pra não chegar a morrer. No sertão do Laranjinha até costuma dizer. Só por milagre divino é que podia acontecer. Bom, voltamos então. O Marcos escolheu Tonico Tinoco em homenagem ao seu Tata. Eita, nós, seu Tata adorava. Acordava todo dia, 4:30 da manhã, ouvindo o Tonico Tinoco. Era um tarde depois de todo mundo pro rabo do fogão, ver a dona Nica cozinhar, porque tinha que levar almoço pra roça, né? Então era coisa complicada. Mas aqui durante a coisa tava rolando uma conversa. Eu trouxe uma aguinha, vocês viram que eu tô mais, né, delicado, tal, tal. Hospitaleiro. Hospitaleiro. Eu sou um cara assim. O dia que eu faço acupuntura, eu fico maravilhosamente bem. Bom, mas é o seguinte, aí a provocação, a provocativa aqui é de que o Dantas monte um programa e ele tá, você tá falando de montar um programa de música. É, música erudita. Seria, não, uma gosto de cultura em geral, mas música erudita, não sei se há alguma coisa aqui na Rádio UFSCar. Eu acredito que a gente, na saída, a gente já pergunta isso mesmo. Relacionado com música erudita. A gente tá começando alguns programas, tem Orquestras do Mundo, tem o Ruído Clássico, então vão estrear, esses programas vão estrear no dia 12 de setembro, certo. Se não estou enganado. E aí você fala assim, Arvin, mas como, deixa eu ficar em paz, eu estou aposentado. Mas não, acho que o seu trabalho tem maravilhoso. Bom, mas e falando já em projeto, quais são grandes? Eu perguntei, tem algum livro, já fez algum livro você? Não. Tem alguma perspectiva de fazer algum livro? Se eu tivesse continuado dando aulas, talvez já tivesse algum livro publicado, livro didático, né? Na área jurídica, né? Que eu fazia transformar uma apostila em livro, não é fácil, né? Mas depois eu parei de dar aula desde 2006, então não há nada em perspectiva. Eu gosto muito de letras em geral, mas... Você chegou a fazer teatro, alguma coisa desse tipo? Ah, quando eu estava no segundo grau. Segundo grau a gente fazia. E o que que fazia? Fazia teatro, principalmente nacional, de modo geral, mas fiz muito pouco, né? Porque era uma forma de... fazia parte do currículo, né? No curso que eu fiz. Nunca profissionalmente mesmo? Assim, não, profissionalmente como... não. O teatro a gente fez como parte do currículo da área de línguas, né? Tá, e quando eu falo profissionalmente é no sentido de montar mesmo um espetáculo. Não, nunca. Em suma, e então, quer dizer, essa ideia do Fernando Pessoa é por gostar só, não tem nenhuma preocupação de estudar o Fernando Pessoa, se aprofundar, ir a fundo e saber detalhes, não tem nada disso, não tem pesquisa, aí, no sentido mais... É só um diletantismo mesmo, porque na parte técnica eu fui mais para a área jurídica depois, né? Deixei a parte de literatura, não dou aula mais nessa área, né? Então é mais um diletantismo mesmo, por gostar mesmo, amadorismo. Tá, eu transformei esse diletantismo em profissionalismo, ou seja, meu profissionalismo é diletante, né? Então eu fico achando que as pessoas têm que fazer esse diletantismo como profissão. Certo. Mas você é São Carlense. Não, eu hoje. Sou não, sim, atualmente mas sim. Mas está em São Carlos, sem dúvida, e vivendo sem e tal. Marco também está vivendo em São Carlos. Vocês têm acompanhado o trânsito? Apesar de não ter nada a ver com o que nós estamos falando, mas vocês têm acompanhado o trânsito? A gente já trouxe até um secretário de transporte aqui no programa. Vocês têm visto como é que está o trânsito, os horários de pico dessa cidade? Realmente é bem intenso, né? O trânsito. Não, e é uma irracionalidade, assim, absurda, né? Mas sabe que, inclusive a respeito da entrevista dele, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi quando se perguntou a respeito das vans, né, lotação, ele falou, não, isso a gente não trabalha, aqui em São Carlos não tem e é proibido. Eu acho engraçado, porque o trânsito vai tomando uma forma que as saídas vão ser esse tipo de coisa. E aí eles vão esperar a coisa ficar proibida, tal, na ilegalidade, pra depois, em vez de já começar a montar um sistema onde existam vans e já começa a ser cadastrado na prefeitura, pra já facilitar, já ajudar o trânsito, pra, né, que, porque aí vão ter muito mais rotas, além dos ônibus e tal. Não, fica naquela coisa, né, mesmo porque talvez uma questão de contrato. Então o trânsito tende a dar uma piorada ainda por enquanto. E o que é pior é que as vias, por exemplo, que a gente chama de marginal aqui, né? Que não são, porque na margem é só o rio, né? Mas não é a margem e a cidade. Mas as marginais, que seriam o fluxo de movimento, é uma coisa meio absurda, por exemplo, onde que tem loja, geralmente nas marginais, ou alguns lugares, alguns pontos da marginal tem. Como que chama? Revendedora de carro. E o que que os caras fazem? Né? Para mostrar o carro, eles botam o carro dos dois lados da... Ou seja, você fica com um funil, né? Que é mais complicado. Então eu fico falando... Eu tô falando tudo isso porque no dia que eu fiz o convite pro senhor, aí a Maria Lúcia disse que você estava caminhando, né? Você caminha muito pela cidade, é isso? É, eu caminho principalmente na região ali onde eu moro, no Santa Marta, né? No cartódromo, que é um local bom para caminhada também. Aí eu te liguei no celular para te perturbar a tua caminhada. Você falou, Elvio, eu gosto de andar para pensar, é isso? É, também, também. Quando a gente caminha, a gente pensa, né? E quais são as pautas desse pensamento? As pautas desse pensamento? A gente pensa em poesia, pensa em literatura, naquilo que gosta, né? Por exemplo... Você viu que eu estou espremendo, espremendo para ver se eu chego onde eu quero, mas enfim... Ah, é basicamente isso aí... Fernando Pessoa, etc. Pessoa, você não escreve, pô. Nunca escreveu? Já escrevi, mas é só. Lembra de alguma coisa que escreveu? Não? De minha lavra mesmo? Não me de lembro. De minha lavra, olha que minha lavra, essa não, palavra. Não lembro, não. Eu escrevi mais umas poesias por brincadeira. Tem uns sonetos que eu fiz, assim, satírico, no estilo do Gregório de Matos, Boccaccio. Mas nem vale a pena publicar isso aí, nunca não. Botou nem na internet. Não tem blog, não tem nada disso. Não, eu só distribuí pros amigos para conhecer e tal. Ué, mas aí cria um blog e a gente só convida os amigos também. Só pode botar um detalhe, só pode entrar. É só para se distrair às vezes, né? Poesia satírica. A gente tem, cada um tem na sua trajetória um livro de referência. Você já disse que você tem um autor, né, de referência, que é o Álvaro certo. Campos, né? Eu certo. Gosto muito, acho que dois livros que para mim são significativos. Um, pensando em América Latina, que é o 100 anos de solidão, né? Uhum. E o outro, pensando um pouco na história do Brasil, apesar de ser específico lá do sul, né? Incidente em Antares. Ou seja, o Érico Veríssimo e Gabriel Garcia Marques são duas figuras que são. Que acaba o tal do realismo fantástico e tal. E você, por onde enveredou nessas literaturas? O Veríssimo, eu confesso que não conheço muito, não, o Érico Veríssimo. Conheço mais o filho dele, o Luiz Fernando Veríssimo, do que o Érico Veríssimo. Mas na literatura latina, de modo geral, eu acho que um grande nome também é Euclides da Cunha, né? O nosso Euclides da Cunha também não pode ser esquecido, né? Passou por São Carlos, inclusive, a casa está lá, só tem a fachada, São Carlos, descalvado, né? Parece que o pai tinha uma fazenda descalvado. Mas eu gosto muito também do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa também é uma grande referência na literatura brasileira. E o que você gosta nesses sujeitos? Olha, do Euclides da Cunha é o conhecimento telúrico da realidade brasileira, de modo geral, né? O livro Os Sertões aí é um paradigma, né? Principalmente a parte final, né? O quê? Porque os sertões, eles se dividem na terra, o homem e a luta. A parte mais interessante é a luta, é a parte final, quando ele relata o enfrentamento do exército brasileiro da época com... os jagunços, os supostos jagunços, ou supostos jagunços do Antônio Conselheiro, né? Então acho que é a parte mais interessante. Mas todo o livro é muito bom em relação à realidade geográfica e cultural do Brasil, né? Sem dizer os artigos, né? Um artigo que ele produz, inclusive acho que está na Terra, se eu não me engano. Terra, você falou que é Terra. É Terra, homem e luta. A luta. Então isso, é na isso. Terra, acho que tem. Um que ele fala sobre, que chama Inferno Verde. Que é uma parte do Inferno Verde, que ele diz que o estado de São Paulo, naquela época climática, se você lê hoje aquilo, né, e não falar data, a sensação de que tem alguém escrevendo exatamente aquilo hoje, então atualidade. No caso do Guimarães Rosa, o que é que pega? O que te pega ali? A coisa da linguagem? Como é que funciona isso? A linguagem, principalmente, né, porque a literatura do Guimarães Rosa é caracterizada pela oralidade. Você tem. É que nem o Saramago, de certa maneira. Você vê que Guimarães Rosa já é mais. O falar do homem mais simples e tal. Mas você tem que ler, de preferência, Guimarães Rosa em voz alta, né? Porque uma literatura da oralidade. Ele reproduz o falar do vaqueiro e tal. E eu acho que o grande mérito de Guimarães Rosa, e é o mérito de todo artista, de um modo geral, é conseguir a fusão do erudito com o popular. E ele conseguiu isso de forma espetacular. E quando sai teu livro, Dantas? Acho que nunca. Não sai. Nós vamos forçar a barra aqui, nós vamos forçar, porque eu já li. Não, mas eu não tenho nenhum ambeia literária, sou apenas um amador. Você concorda com isso, Marco? Sou apenas um amador. Difícil, né? Que é isso. Todo esse conhecimento aqui é difícil. A maneira até, você repara, uma coisa, eu brinco, a grande referência, todo mundo perguntava, os professores perguntavam, o que você vai ser quando crescer, etc e tal. Sim. Uma vez, logo meu pai comprou a primeira televisão, na TV Tupi. Tinha uma repórter entrevistando um escritor e tal, né? E o cara falou um monte de coisa maravilhosa. Não entendi absolutamente uma única frase do que o cara falou, mas pra mim mudou, assim, completamente a minha percepção de mundo, né? E eu não entendi, não sabia nada, e disse, é exatamente esse caminho que eu quero seguir, né? Não ser um escritor, ou, né? Não ter nem esse título, mas no sentido de buscar essa amplitude, né? Do pensamento e tal. No caso específico seu, que trabalhou com a questão da justiça, do direito, etc e tal, né? E agora o Marco está sinalizando que a gente tem um minuto. Certo. Então eu vou deixar esse um minuto para você encerrar do jeito que você quer fazer, porque logo, logo você vai estar aqui com a gente no microfone, inclusive com um programa de música erudita, que nós já, saindo do estúdio, nós vamos entrar ali na sala do Ricardo e já vamos combinar isso, como é que vai ser feito, né? Então, já que começamos com o Fernando Pessoa, vou encerrar com o Fernando Pessoa. Então vamos lá. Você falou agora há pouco, conversando com o seu amigo aí, Fernando, né? O Felipe. Felipe. Felipe Nunes. Então ele falou que você é louco e tal. Eu lembrei de uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz assim, o amanhã é dos loucos de hoje. Oxa! E se isso, então, realmente a gente termina agora. Realmente eu tô parecendo uma galena, né? Amanhã é dos loucos de hoje. A gente volta, então, semana que vem, né? Agora, provavelmente, com o Dantas no comando de alguma programação aqui com a gente, em breve, né? A gente vai ter aí uma programação de erudito, né? E o Marco toda manhã, que hora, Marco? Das 8 da manhã às 10, né? Manhã, o Antenado, um programa com você, o João Eduardo e o Mauro Lucy. Isso. Os três bonitinhos. As meninas podem ligar das 8 da manhã às 10, não vai ter esse cara feio, né? Do Hervé Tamoio, mas vai ter os três mosqueteiro. Gente, a gente volta quarta-feira que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau! Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum.